festas, se tudo parecia ser tão irreal. Demos a cor para esse real. Yeah, yeah. Yeah, ser real, já não parecia ter aquela alegria provinda do sol. Era demais pra um sujeito normal. Ei, não acredite nisso, o mundo não mudou. O que mudou foram nossas cabeças. Se tudo parecia ser tão irreal,